Já me disseram que a vida é boa, e me disseram que aqui não tem. Vi sua vida inteira pelos cantos, não tá tudo bem. Se você fosse um pássaro e voasse no céu, eu ia colorir você num lindo papel. Não sei quem eu sou, mas sei que você é mais do que sei. Não sei te dizer. Me diz então, diz pra mim, diz pra mim quem é. Eles tentaram dizer, mas não conseguiram entender. Diz pra mim, diz pra mim quem. Ali. Seus cabelos compridos, sua pele morena, seu sorriso branco é como uma algema. Me prendem aqui. Seu jeito cafona, seus olhos pequenos, seu vestido longo, seu doce veneno, me matam de rir. Eu vou morrer de amor, me extasiar de dor, tentar ser feliz também. Matei o que tinha de ruim em mim, pra renascer o que tinha de bom em mim. Meu bem. Então diz pra mim, diz pra mim quem é. Eles tentaram dizer, mas não conseguiram entender. Diz pra mim, diz pra mim quem é que vem ali.